machined. With what? Javali, gritei! Adelaide, oh, minha anã paraguaia. Adelaide, minha anã, tiga tiga tiga. Adelaide, oh, minha anã paraguaia. Adelaide, minha anã. Ah, diga, miúda, por que entramos assim? Se você é uma geladeira, eu posso ser o seu pinguim. Dançaremos baixinho lá no jardim de Alá. E ela diz: alto demais, alto demais. Say what? Adelaide, oh, minha anã paraguaia. Adelaide, oh.